5595. Afirmativo, chama o centro Recife 251, alternando 13325. Salvador, bom dia, o TAN 3895, autorização Guarulhos, informação Lima. TAN 3895, aguarde um minuto para top, Guarulhos, a saída é a da El. Aguardando o previsto da El, TAN 3895. Salvador Azul 420764 a bordo, estou na minha 3 horas e 30 minutos, vou estar na Campinas, pronto para o táxi. Eu dei o Azul 407? 64, 64. Gente, táxi à direita, ponto espera, chame a torre 186, ajuste a 1015. 1015 à direita, torre 186, Azul 4207. Ok, tenta na frequência no 28, décima 8, alternando 260, caso não consiga, retorne a esta. 260, para o táxi de voo 1260, que é 1286 após 3 horas, pensando na minha alta interna, Salvador. 1260, siga o azul e no ponto de espera da 10, torre 186, ajuste 10 no 5. E seguindo o azul, voo 1260. O Paulo Salvador, bom dia, o Papa Sango, Sango na Vendereca. Tango November Eco, aguarde cópia, o número 2. Firmo, tá com aquilo, decola 17, obrigado. Teste. Controle o Azul 4060, em Duna está autorizado a interceptar a ILS X-Ray. Gente, Azul 4207 está autorizado, alinhar e decolar, da 10, o vento é 150 graus, 10 nós. Alinha e decola da 10, Azul 4207. 186, corrijo. Está autorizado, informe final ILS X-Ray. Comará final ILS, Azul. Aguarde um minuto, 5595 na frequência do controle. Ok, aguarde, mantenha o nível. Já... 5595, chame o controle Ilhéus na frequência 120-1. O serviço radar terminado a 72 milhas. Sudoeste do Salvador. Para descida, chame o controle Ilhéus. Chama 20-1. Salvador, o Tango 3895, quando autorizado, está pronto para a cópia. Confirme. Tango 3895 está pronto para a cópia quando for autorizado. Afirmativo, só um instantinho. Obrigado. Salvador, Golo 260, ponto espera pronto. Golo 260, tá autorizado a linha e manter, Rono 0. Autorizado a linha e manter, pista no 0, 260. Quatro 072, decolado aos 33, controle 1935, boa viagem. Obrigado, senhor 1935. Bom dia, Azul 4207 da El, Leda Bidev. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba para nível 360, sai da El. Da El, 360. Alô, Tango November Eco. Tango November Eco para Aracaju, confirma o estacionamento. Está no hangar da EBTA aqui no Rio. Sim, só um instante de cópia. Tango 3895, cópia. Teve decolagem 260. Colagem 07, prossiga. Vamos voltar na estação. Tá alto, claro, Guardião 07. Afirmo, 5 por 5. Para. 340 e o transponder é 5545. Confirmando então, Guarulhos, nível 340, via Peruíque 50. A saída da El, Leda, após Videv. Controle 11935, transponder é 5545. Para o TAN 3895. Posição do eixo pronto, 3895. Semana quando pronto, tá 3895. Papatango, Tango, November Eco, cópia. Afirma ativo, prossiga, certo. Turno 70 autorizado, Aracaju, Golf 677. Decolada 17 com curva à esquerda, Fuca Aracaju. Controle 1 no 935, 5547, o transponder. 5547. A gente poderia, por gentileza, confirmar apenas o nível e o controle de saída, frequência? 1-7-0, nível, e o controle 1 no 9-3-5. Sim, a gente está autorizado 1-7-0, Aracaju, pela Golf 677, pela 1-7 esquerda, Puca, Aracaju, 5-5-4-7-19-3-5, é o controle, está pronto para acionar com 3 a bordo. 3 a bordo, MTA, chama 18-6, prosseguindo. Liga acionamento, chama 3 contato. Gente, obrigado, presidente. Solo, bom dia, Gol no 777. Prossiga. 340 para Porto Seguro, por favor. Aceito 320? Aceito. Só estende um 4. Saúde, Papatango, Juliette, Tango Zu. Pátio 3, ele vai Tango Zu. Porto Seguro. 9-0. Pronto, tal, é. Quanto é? Estabilizado ILS X-Ray com a 10 à vista azul, 4060. Centro completo final, chame 2, 18, 6 12, 4, 0, 6, 0. Salvador, é o Trip 5220, boa tarde. Trip 5220, acerta a identificação, vê se mantém a nível 050, ajuste, o time entrou no 095, já presente e voa Ituna. Para 50 na 095, Duna direto 5220. 119. Livre o pouso, pista 10, azul 4060. De autonomia, confirmando. Taxi Pátio Índia, 18.6 no ponto de espera, 1015. Do 612, o Juliette Sandro. Do 777, cópia. Cópia, 3%. Autorizado o posto seguro 320, 350, decola da 10, direita, da El Lida Bidev, G935-5551. 320, posto seguro, Upper Whisky 50, da 10, curva direita, da El Lida Bidev, 1935-5551. 1, 3x7. Ativo, 320 nível, chama pronto, puxa acionamento. Chama Arago. Presidente, assim, só um instante para puxar. Guarda, 3, 2, 3. 5, 0, 4. 3. Fox Lima, actually Fox Lima, I want you on the ground. 639 Fox Fox 121, go ahead. Your estimate time to departure is 1535 and the check time is 1440, stand by 25 minutes to copy. That's copy, sir, thank you. Pera direita, chama Solion 219. Direita 219, 4020. Fernando, 13325. Obrigado, 25133325. Boa semana. E decolar. 170 graus, 119. Está passando Juliette, estamos no louco. Sim, ativo. Então vou coordenar o projeto. Salo, Salvador, bom dia, azul 4060. 4060, reporte antes da Juliette. Para antes da Juliette, 4060. 4305, livre, puxa, me taca. Puxa, me chamará para o taca. Alô, autoriza o Mike Papadinho a acionar aqui, só para ligar o acionado. Estimativo, linha de acionamento para o cópia. Com decolagem para o norte, 500 pés, coordenação com a torre, controle em 1935, a torre 186, aciona 0120, o Mike Papalima. Decolagem para o norte, 500 pés, coordenação com a torre, 286, a torre, em 1935, controle 0120, aciona na deixa, a torre 286 para prosseguir. Good Juliet Tango Zulu, decolou os 42, chame o controle em 1-9 decimal 35. 935, obrigado, bom dia, irmão. Bom dia. Papá Romeu Mike, papai de novo. Bom dia. Tati Dadei, decolagem com proa norte, autorizado, 150 graus, 129, 500 pés. Mike Papalima. Dão na Dei, chama pra Tati decolagem, Mike Papalima, bom dia. Quanto tempo ainda pra decolar? Vai, 3 minutos. Ah, então pensei que estivesse pronto. Chame pronto quando estiver pronto pra decolagem. Pois sim, estão prontos pra decolagem. November Alpha, chame a Torre Salvador, 118-6. November Alpha, chamando a Torre Salvador, 118-6, muito obrigado, bom trabalho. Bravo Kilo India, acionado 5451, a exatos 42 milhas, noroeste de Salvador. Ok, mantenha 035, condições visuais, ajuste de altimetrão a 095, retornando a Salvador. Guardando, 4060, portão 8, autorizado ingresso. Portão 8, 4060. Termina final 17, Índia November Alpha. Semana final da 17, Índia November Alpha. Sub-5220, desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro na 095, informe final, essa foi. 2.000 pés na 095, 5220, formará estabilizado. Lufthansa 3895, POB 131, com 4 horas de autonomia, alternando Galeão. Lufthansa espera 186, o ajuste 1015, 3895. 1015 o ajuste, quando espera 186, tá 31 ou 3895. No 777, correndo a equipe de solo, o azul vai passar a retaguarda, posta livre, puxa. Após o tráfego, está liberado puxa e acionamento, 1 no 777. Prossiga. Acionado e pronto. Aguarde para decolagem, Mike Papalim. Está no aguardo. 3191, aguarde cópia. Aguarde. Salvador, Goro 270. Salve Salvador, Goro 270. Prossiga. Temos a informação e uma autorização para Guarulhos. Gente, aguarde cópia. 1270. Guarda. até 3191 na escuta para cópia? Na escuta para cópia até 3191. É 3191, está autorizado para o Galeão, nível de voo 380, pela Upper Whisky 50. Decola, perdão, Upper Whisky 50 até Bidev, após Upper November 857 até Porto Seguro, após Upper Zulu 16 até Gruff, Upper Zulu 14 até Toquim. Decolando a 10 para a curva direita, inicialmente na subida da El, seguida direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é o 5560, controle 1935, contativo. Dado Galeão, nível 380, Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14 até Toquim. Decola da 10, curva direita, Nadael, após Lida, após Bidev, Piona 5560 e controle está em 1935, tá? 3191. Correto, então 3191, no chame pronto para o pushback e acionamento. Camarada. Voo 270 na escuta para cópia? Na escuta para cega. Voo 270 autorizado para Guarulhos, nível de voo 360 pela Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita, subida da El, em seguida para Leda e Bidev. O transponder é 5566, o controle em 119, decimal 35, contagem. Voo 270, autorizado Guarulhos, nível 360, Upper Whisky 50, 10, curva à direita, da El, Eda, Bidev, 5566, controle 11935. Correto, o 1270, chama pronto para o push, acionamento. Chamarei. Nossa. Ono 777, pronto para o táxi 169 a bordo, 2:20, alterna Confins. 169, 2:20, Confins. Está livre o táxi, via Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera, à toa em 18:06. KNH 1015, bom voo e boa tarde, Ono 777. Índia e Alfa, ponto de espera, 118:06. Obrigado, boa tarde. 143. Negativo. Oi, Salvador, da Trip 5220, estabilizado ILS, passando externa no momento. Ciente, autorizado pouso, 150 graus, 129. Nervoso, pistona 0, 5220. Papa Romeo, Índia, November Alpha, no solo 50. Autorizado liberar a direita para o pátio. Salvador, Webjet 6740. Passa o 220, descendo a 150 na Fura de Mare. Ciente, informação Lima. ...740, acionando de educação, chegada a mar, desce para 2 mil pés, ajuste o quilômetro 1-0, 1-5. Desce para 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-5, objetivo 740. Trip 5220, informa o helicóptero, Romeu 44, decolando a partir da, do través da cabeceira 1-7, com pro norte. Ciente, avistado 5220. Porra, Salvador, boa tarde, é o Guardião 02. Prossiga. Acionado e pronto no pátio do Graé, comandante Aragão, POB 04. Questão vai colar com para o setor Eco, afastamento de 15 milhas e 20 minutos de voo, aproximadamente, o Guardião 02. Guardião 02. Livre táxi até o ponto de espera da 1-7, aguardando para decolagem. Livre táxi. Ponto de espera da 1-7, aguardando para colar o Guardião 03. É, da 1-7. Aí, Copa Lima está fora do solo, senhor. Decolou 5-2, chame o controle, 1-9-35. Mike Papa Lima. 19-35, até o regresso, boa. Boa. O Guardião 02, então, prossegue para o litoral norte? afirmativo. Mas nós vamos pelo continente. Guardião da Luz. Ciente, até que distância? 15 milhas aproximadamente. E pretendemos acender para 2 mil pés quando autorizado lá. TAN 3895, alinhar e manter. Alinha e mantém, TAN 3895. Ilha dos Frades, senhor. A quantas milhas, Salvador? Ali atrás de Taparica, senhor, fora da CTR. Sente, informe 20 milhas afastado. São 20 milhas, irmão. Gente, quando estiver pronto para ascensão, solicite o controle de Salvador. Profissional controle, guardião 02. Reporte no ponto de espera, pistão na 7. Já no ponto de espera da pistão 7, guardião 02. Autorizado a decolar, comprou a Nordeste, observe um tráfego alinhando na 17, 140 graus, 129, guardião 02. Visual com tráfego, sistema decolagem, guardião 02. Trip 5220 no solo 53, libere a direita, solo 1219. Direita 1219 ou trip 5220. Guardião 02, fora do solo. Ciente, aguarde transferência. Aguarde transferência, guardião 02. TAN 3191. Decolar 140 graus, 119, pista na 7. Boa. Objeto 5728, essa é a identificação, chegada à mar e desse mantém 050. Ajuste de altímetro 1095. Gente, desce para o 050. Pode voar a zona, senhor? Negativo. Alfa e Kilo, pátio 3, posição 5 daquele pátio. Alfa e Kilo, pátio 3, posição 5, é o 5220. Solo, é o TAN 3191, pushback sonamento no meio. Autorizado, TAN 3191, autorizado push sonamento, o Kenegal 0 no 5, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, TAN 3191. Guardião 02, chame o controle em 119.35, até o regresso. 119.35, grato, até o regresso, guardião 02. Tango, Tango November Echo, decolou 55, curva esquerda, na saída Puca, chame o controle em 119.35. Gente, na Puca 1935, obrigado. Até logo. Bravo, Kilo Índia, no ideal descida. Bravo, Kilo Índia, no ponto de, ideal de descida? Afirmo. Desça para 1.500 pés, voando rotatória. Desça para 1.500 pés na proa da rotatória, bravo, Kilo Índia. Controle Salvador, bom dia, o Papa Tango November Echo decola curva esquerda na Puca. Tango November Echo, sua e mantém 1.70, saída da Puca. Gente, 1.70 na Puca, Tango November Echo. Objeto 6740, voa Iduna. Voa Iduna, objeto 6740. Controle Salvador, boa tarde, é o Guardião 02. Guardião 02, mantendo 1000 pés ou 500? Solicita acender para 2000 pés, Guardião 02. Irá se afastar quantas milhas, Salvador? 15 milhas. Sente, afastado 15 milhas, o senhor está autorizado 2 mil pés. Está presente, está autorizado a subir aos 2 mil pés. Ajuste 10 ou 9 mil, guardião 02, autorizado a subir para 2 mil pés.